Quando um bispo aceita presidir às cerimónias de um dia 13 qualquer em Fátima e faz tudo certinho sem jamais chegar a desmascarar que a Senhora de Fátima é a imagem de uma mítica deusa em tudo semelhante às imagens dos velhos cultos politeístas do paganismo, renega da sua missão de evangelizar os pobres e os povos, e por isso melhor fora que lhe atassem a mó de um moinho ao pescoço e o lançassem ao fundo do mar. Melhor fora. O escândalo que dá é enorme, e tanto mais perverso quanto é dado aos pequeninos que Deus ama e quer ver libertos de todos os medos, a começar pelo medo que os leva a criar deuses e deusas e os faz correr para santuários de senhoras de Fátima e quijandas, todas cegas, surdas e mudas, cada qual a mais mentirosa e vampiresca, que só estão bem a sugar a dignidade dos pobres e não descansam enquanto não lhes roubam o último cêntimo com que engordam o tesouro dos respectivos santuários, onde as suas imagens são permanentemente idolatradas. Não me peçam que aprove o culto politeísta pagão que se faz em Fátima. Não me peçam. Tudo aquilo é mentira. A começar pela Senhora de Fátima, que se faz passar por Maria, Mãe de Jesus. Os bispos que aceitam ir lá presidir ao culto e não começam por desmascarar toda esta mentira, tornam-se mentirosos que escandalizam os pobres. Mantêm-nos no medo e na opressão, quando deveriam evangelizá-los até que neles desperte os protagonistas da história que todos estão chamados a ser. Como também, tão bem, cantou outrora a jovem revolucionária Maria de Nazaré, quando, como qualquer outra jovem do seu tempo e país, acalentava a esperança de poder vir a ser a mãe do Messias, isto é, do Libertador. É por isso que nunca choraremos bastante este crime de lesa-fé cristã jesuânica que se comete dia e noite em Fátima ao trocar a mãe revolucionária de Jesus pela imagem morta de uma mítica e cruel deusa. Nunca choraremos bastante.